a caneta, cês não sabem o que diz. O que mais te irrita é o que me faz feliz. Andaram aí reclamando do que tô cantando. Se tu é hipócrita, por que tá escutando? Eu faço mais ousado, meu estilo é pesado. E tem quem diz que eu pago de revoltado. Religião se manifestou em vão, só opressão. Tem quem diz: eu te xingo, mas pra Deus peço perdão. Meus pecados são todos perdoados e o seu não. Vou pro céu, porque eu tenho Deus no coração. Hipócrita, diz aí que segue os mandamentos de Cristo e diz que vai pro céu. É com isso que eu me irrito, ainda fala que pede perdão na cara dura. Nunca muda, faz a mesma coisa, a oração é nula. Falsos profetas, malditos, falsos seguidores. Cura a culpa, dando dízimo a pastores. Se você sente esse ódio, segue diz: queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima, é só cantar comigo se se sente infeliz. Queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima. 2011, se prepara, esse é o ano da revolta. Vira a volta engatilhada, mais uma agressão sonora. 666 é o número que te apavora agora. Pertencem a demônio sua glória. As falsas esperanças que produzem na igreja apenas farão parte dessa certeza que o mundo tá perdido. Merda completa, alienados na ideia de falsos profetas. Vagão de donos da razão, com emoção, e condenam todo o resto de religião. Se sente ofendido ao pentagrama invertido, aqui é pura escuridão. Filho da puta, entende isso? É fácil, desgraçado, não querer seguir em frente. Peca de tudo quanto é modo, depois só vira crente. Aí diz que tá arrependido, que agora é decente. Diz que quem vai pro inferno é a gente. Se você sente esse ódio, segue diz: queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima. É só cantar comigo se se sente infeliz. Queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima. Prevejo ruas de sangue, que já é real. Em guerras de gangue, que dá funeral. Estupro auditivo, eu causo em você. E eu tenho motivo pra te ver morrer. Mando tomar no cu mesmo, ninguém é descartado. Já falaram que meu som é forçado. Querem falar que eu sou moleque, que eu sou novato. Mas eu tenho talento pra essa porra, isso é fato. Minha ideia externa se opõe a quem governa. Minha mente é escura como uma caverna. Tenho demônios me rodeando, constantemente jogando sangue nos meus olhos e na mente. Acostumado e formado em convivência com a violência. Corpos dilacerados só comprovam a existência. Doentes inconsequentes tomados pelo ódio. O psicopata frio que tem prazer cortando corpos. Se você sente esse ódio, segue diz: queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima. É só cantar comigo se se sente infeliz. Queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo. Queima, queima, queima, mundo.